respondida dói mais do que bicuda no ovo. Mas chuma você vê. Chama! De gole em gole eu vou secando o copo. De copo em copo eu seco as garrafas. De garrafa em garrafa eu vou secar o bar. Se pra mim ela não voltar. E quem nunca sofreu por amor não vai entender a minha dor. É fácil apontar o dedo e criticar. Mas se você tivesse em meu lugar, ia ter que beber também pra tentar superar. Eu não tô nem aí, eu vou tomar cachaça pra ver se a saudade de quem eu amo passa. Eu não tô nem aí, eu vou tomar cachaça pra ver se a saudade de quem eu amo passa. E que se dane a língua do povo, o sofrimento é meu. E amanhã eu vou beber de novo. Chama! De gole em gole eu vou secando o copo. De copo em copo eu seco as garrafas. De garrafa em garrafa eu vou secar o bar. Se pra mim ela não voltar. E quem nunca sofreu por amor não vai entender a minha dor. É fácil apontar o dedo e criticar. Mas se você tivesse em meu lugar, ia ter que beber também pra tentar superar. Eu não tô nem aí, eu vou tomar cachaça pra ver se a saudade de quem eu amo passa. Eu não tô nem aí, eu vou tomar cachaça pra ver se a saudade de quem eu amo passa. E que se dane a língua do povo, sofrimento é meu. E amanhã eu vou beber de novo.